chama de herói, é roller ponte nas ideias. Não tem caô, nego, te bota pra dormir. Controle a sua lombra, não queira ser o primeiro. Coadjuvante de comédia, gigolô de maloqueiro. A sete palmos da loucura, na mira dos covardes, cabritando com os parceiros. Máquina na mão, corpo no chão. Seja feita a vossa vontade, se liga aí, idiozão. No inferno tá cheio de doidão, trocando ideia com a morte, viajando no fumação do João. Muito louco, rupinado, sentando o dedo no cão. Se procura pra cabeça, malandro, não se esqueça. O troco vem em dobro, nem tudo aqui é festa. Nunca tire o seu carreta, se quiser curtir na cesta e ver o sol nascer de novo. Bandidagem, ascensão na contenção, só neguinho cabuloso. Escolha o seu lado, vai, Deus é piedoso. Meu camarada, sangue de barata, fica sem pescoço. No DF ou no entorno, é má ficar de bobeira, pagando homicídio. É prazer com cê tá aqui, gozar com o pau dos outros. Cada louco, com a sua mania de boreste, vários tiros no escuro. Na madrugada, só rajada, não dá nada. Três janela mocosada, é o cavalo pros bicudo. Duplê de vagabundo, aqui não faz barulho. Leva pipoco, não dura um segundo. Vai morrer, vai morrer. Intocado na jaqueta e os gambé na captura, com ódio na agulha. E aí bacana é bom respeitar as caras pra ser considerado. A morte gira no tambor, conforme for. Os motoboy atrás dos lados, maluco senta o aço. Periferia é o alvo, eu tô ligado, você sabe o resultado. Lágrima revolta, mais um irmão na bosta. Cabra de peia é fuzilado, no caixão lacrado. A maldade te seduz, antecipa o seu fim. Vacilão, sai da cela. Pensa que tem a vida eterna, se afunda na mela. Bota o terror, toca o foda-se, não tá nem aí. Polícia atira, maluco revida. Bebida planaltina, tem do preto e tem do branco, pra se destruir. Cada um faz sua parte, decide o seu destino. Se liga de menor, pois o final é esse aí. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Pobreza, sou pobre da periferia, mas luto com rap, a minha defesa. A vida é só mais um dilema, difícil parar nesse lar, nesse mundo acima de tudo. Acreditar em Deus, esse é o nosso lema, sentimento duro. Foi sempre absurdo, vento de luto. A dona Maria que já sofreu muito na vida. O duro é saber que a morte virá, não tem como escapar, não existe saída. Mas pode aguardar, se continua como está, tudo irá pro além e o tempo já vai se esgotar. Vai vir na família que passa fome, que se abriga debaixo da ponte. Também um moleque sem mãe e sem pai, que é fuzilado pela mão dos homens. Presidiário pagando o assalto para tentar sustentar o seu filho. Corpo encontrado no meio do mato, um louco que comete um suicídio. É só prejuízo, não tem sentido. As vantagens aqui são poucas, só quando morre o inimigo, ou então quando cresce o sucesso na boca. A maldade está solta, tira a queima-roupa e mais um corpo estirado. Agora é só mais um finado, um cadáver encontrado, um pai revoltado. Só mais um chegado que será lembrado, está bem guardado em nossas memórias. No cemitério onde termina tudo, no clima de luto se enterra uma história. Reza por um momento de glória e por um dia melhor. Distante do mal, da favela, da pedra, do fumo, da pasta, do pó. Acredite em mim, não é caô, meu povo já sofreu demais. Eu exijo direitos iguais, porque só assim teremos a paz.